nova era, hashtag FO 9 anos. Nova era, nova cara, muito nova novamente. Fazendo, inovando, vem que é bom de antigamente. Respeitando, respeitando, sumiu. É por isso certo eu faço, tô pronto e preparado. Nova era, nova cara, muito nova novamente. Fazendo, inovando, vem que é bom de antigamente. Puxa o monte que é grande, revolução constante. O respeito que é gigante, passo sempre avante. Desde 16 aqui, sem que para pra me ouvir. Se até aqui não desisti, é porque tem coisa aí parado pra escutar. Pensando no que estou falando, querendo ser vencedor. Fazendo parte desse plano. Pode bomba explodir, prédio desabar. Enquanto eu respirar, nem isso vai me calar. Abençoe Deus do céu pra que eu faça o meu papel. Não espera ajuda de ninguém, nem do Papai Noel. Boa luta sem receio, sem medo de arriscar. Com uma mão eu vou bater e com a outra eu vou tirar. Posso precisar, pois nas pedras eu dei bico. Associado, falso amigo, falador, no tal político. Nova era, senta o pé, acelera assim que é. Pois é, é, misturado na ralé. Conjugue esse verbo, se pra você for possível. Muito cuidado, meu amigo. Nova era, nova cara, muito nova novamente. Fazendo, inovando, vem que é bom de antigamente. Respeitando, respeitando, sumiu. É por isso certo eu faço, tô pronto e preparado. Nova era, nova cara, muito nova novamente. Fazendo, inovando, vem que é bom de antigamente. Puxa o bonde que é grande, revolução constante. O respeito que é gigante, passo sempre avante. Nova cara, é isso mesmo, irmão, evolução. Mas a conscientização é a mesma, é solução. Mostrando o outro lado que talvez você não conheça, né? Né? E por isso não esqueça. Muito nova, sim, e bastante original. Ideias surgidas, vem cópias, mas não igual. Quebrando o ditado e mantendo a sintonia de que nada se cria, tudo se copia. Novamente o pensamento, evolucionando, inventando, criando. Pode ir comparando, mas não pode parar. Então pode parar, quem nasceu pra vencer, ninguém pode derrubar. Venha pro jogo, venha, venha e jogue junto. Saia de um buraco infecto e obscuro. Por isso eu pus um ponto e a história segue em frente. Nova era, nova cara, muito nova novamente. Nova era, nova cara, muito nova novamente. Fazendo, inovando, vem que é bom de antigamente. Respeitando, respeitando, sumiu. É por isso certo eu faço, tô pronto e preparado. Nova era, nova cara, muito nova novamente. Fazendo, inovando, vem que é bom de antigamente. Puxa o bonde que é grande, revolução constante. O respeito que é gigante, passo sempre avante. Nova era, nova cara, muito nova novamente. Fazendo, inovando, vem que é bom de antigamente. Respeitando, respeitando, sumiu. É por isso certo eu faço, tô pronto e preparado. Nova era, nova cara, muito nova novamente. Fazendo, inovando, vem que é bom de antigamente. Puxa o bonde que é grande, revolução constante. O respeito que é gigante, passo sempre avante.